Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor. Santo Espírito de Deus, neste momento, Senhor, toca, Deus, nas vidas que estão ouvindo este hino, que eles possam sentir a Tua presença, a Tua graça, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, eu sinto Tua presença nesse instante. Ó Pai amado, a minha alma, Senhor, hoje implora. Hoje implora. Vem minha vida tocar. Minha vida tocar.